fazendo um grande show, Diego Valadares, aí no Caldeirão Brother, fazendo um show dançante, todo mundo vai dançar, vai cantar, vai ser muito bom, né? Aí no Caldeirão Brother, em Vanderlei, Bahia, dia 27 de julho, um abraço aos amigos da Vanderlei FM, Elinaldo Oliveira, o Luciano, a Sheila, a Aline, todos vocês amigos dessa rádio parceira, que exibe o nosso programa com muito sucesso, aí em Vanderlei, Bahia. E no domingão, dia 28, estaremos em Barreiras, na casa de show Ingá. Vai ser muito bacana. Valeu, DJ Carrapicho, o nosso promotor dos shows na região, né? Um abraço a todos vocês aí de Vanderlei e Barreiras. Estaremos aí dia 27 e 28 de julho. Diego Valadares fazendo a festa. Vai ser um show muito bacana. Todos vocês da região, todo mundo convidado, viu? Alzilene Moura. Alzilene Moura, em Talhobeiras, Minas Gerais. A Fanny Salles, os seus papais, todos ligados no mundo sertanejo. No quadro Ao Som da Viola, de Paulo e Paulinho cantam Amor de Primavera. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo.

pelo carinho da audiência de sempre, viu? Brevemente, Diego Valadares fazendo um show bacana em Pouso Alegre, sul de Minas. Quero ter o prazer de abraçar a cada um desses amigos aí. Muito obrigado, viu? Meu amigo Valmir Klabuchar, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, Valmir Klabuchar, a todos da equipe da rádio que exibe o nosso programa aí em... Deixa eu ver aqui o nome da cidade. Daqui a pouco eu digo, viu? Daqui a pouco eu digo o nome da cidade. Valmir Klabuchar, obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Maria Cecília e Rodolfo cantam. Tchau, tchau. Eu percebi que mentia quando dizia que me amava. Enquanto tanto te queria, você só me enrolava. Trapaceou, me enganou, você só me iludiu. Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu. Tchau, tchau, cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, só não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, tchau, tchau, cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, só não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Agora você de mim. Eu percebi que mentia quando dizia que me amava. Enquanto tanto te queria, você só me enrolava. Trapaceou, me enganou, você só me iludiu. Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu. Tchau, tchau, cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Subiu. Tchau, tchau, me cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, me cansei de você. Eu quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Tchau, tchau. Ei, cara. Vai, vai, sai fora. Aí ouvimos Maria Cecília e Rodolfo cantaram bonito, tchau, tchau, muito legal, né? Aí, meu amigo Valmir Klabuchar, os amigos aí de Salinas, né, Minas Gerais. Desculpa, viu, Valmir, a gente tá sempre falando, mas são tantas coisas aqui, né, tantos papéis. Minha querida Solange Rosa dos Santos, Sá, da Rádio Cultura FM Nova Matrona, município de Salinas, Minas Gerais. Os pais Ananias e Brasilina, né? Os pais Ananias e Brasilina. Irmãos Gilson, Gilmar, Simone, a Marineide e Sandra. Meu amigo Valmir Klabuchar, que manda um abraço para todos vocês aí, viu? Viu, de Salinas, Estadão de Minas Gerais, os amigos da Rádio Cultura FM exibindo o nosso programa em Nova Matrona, né? Um abraço, valeu, Valmir Klabuchar, cabra danado, meu amigo Manfrini Gerig, a sua esposa, todos ligados em Guarapari, a Dona Odete, a galera aí do coral Cantos em Cantos, né? Que a gente tocou a música deles no programa de segunda-feira, todo mundo gostou, foi bacana, um abraço, parabéns aí o coral Cantos em Cantos, a Dona Odete, Marli Santos, todos vocês, amigos aí de Guarapari, Espírito Santo, ouvindo nosso programa pela Rádio Sim AM, nossa parceira, jogando nosso programa para todo o estado, né? Todo o estado ouvindo o Mundo Sertanejo. Em Viana nós temos o Ebert Souza, tantos e tantos amigos aí por todo o estado do Espírito Santo. São os nossos amigos, nossos irmãos capixabas ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, Rafael, não, Jorge Mateus, perdão, né? Jorge Mateus cantam Onda. Afogado, tô jogado, coração em pedaço. Só o seu beijo tira essa agonia e me faz respirar. Chega remando devagarinho, olha, fica mandando beijinho. Brisa leve, traz seu cheiro e dá um desespero. Fico contando as horas pra ver se a maré te trai. Chega jogando esse chaminho, tô correndo um grande perigo. Toda vez abro frio na barriga, todo encontro era uma despedida. Se quiser eu te levo pro meu mar. Passou a onda, a balança levou. Como um peixe fui fisgado ao te encontrar. Mas não passou de um sonho, queria te encontrar de novo. Minha sereia preferida, volta logo desse mar. Afogado, tô jogado, coração em pedaços. Só o cerveja tira essa agonia e me faz respira. Chega remando devagarinho, olha e fica mandando beijinho. Brisa leve, traz seu cheiro, me dá um desespero. Fico contando as horas pra ver se a maré te trai. Chega jogando esse chaminho, tô correndo um grande perigo. Toda vez dava um frio na barriga, todo encontro era uma despedida. Se quiser eu te levo pro meu mar. Passou como um peixe fui pisada a te encontrar. Mas não passou de um sonho, queria te encontrar de novo. Minha sereia, só você assim, ó, vai. Passou a balança, levou amor pra bem longe. Como um peixe fui pisada a te encontrar. Mas não passou de um sonho, queria te encontrar de novo. Minha sereia preferida, volta logo desse mar. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí. Música no seu rádio, meu amigo Big Night, os amigos da banda Nat Music em São João do Paraíso, Minas Gerais. É, valeu Big Night, cabra danado, fazendo shows por aí, né? Em São João do Paraíso nós temos a rádio Paraíso FM, que exibe o nosso programa. Neilza, todos da equipe, o nosso muito obrigado. Silvana Machado, muito obrigado a todos vocês, a Mirlene Silva, todos os nossos ouvintes aí dessa linda cidade. A Silvana Vitorino também, sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Meu amigo Edgar de Oliveira e sua esposa Ayla Cristina, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, a Priscila Silva, a Poliana Monteiro, Digi Paraná, Poliana Monteiro sempre interagindo comigo. Muito obrigado pelo carinho, um beijo para você, viu, Poliana, um beijo para todo mundo aí de Digi Paraná, onde nós temos audiência fantástica. Meu amigo Adriano Vieira, em Timóteo, Minas Gerais. Adriano Vieira, os amigos da Rádio Dinâmica FM, exibindo o nosso programa. O Valderlino Miguel, Rádio Rainha da Paz, em Licínia, Minas Gerais. Todos da equipe, um abraço a todos os locutores. Olha, o Pedro Martins, a Suzana Andrade, o Mazarope, né? O Valdir Souza, a todos vocês, amigos. Valdir Silva, né, perdão, o César Andrade e todos da equipe, toda a diretoria, né, da Rádio Rainha da Paz FM em Licínia, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Cícero Júlio, Rádio Difusor FM de Zé Doca, programa todos os dias às 18 horas, aí no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Cidades, Brasília, FM, também exibindo o nosso programa. Um beijo para minha querida Sirlene, em Piranhas, Goiás. Os amigos aí da rádio exibindo o nosso programa com muito sucesso. Valeu, Jota, todos da equipe da emissora exibindo o nosso programa aí em Piranhas, Goiás. Sirlene é minha amiga, sempre interagindo comigo. Muito obrigado, viu, Sirlene? Um beijo no coração de todos vocês aí. Quem vai cantar bonito agora? Zezé de Camargo e Luciano, com a participação especial de Paula Fernandes. Criação Divina, a pedido da Maria José, de Posse Goiás, para todo mundo que gosta. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede no sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o mar, deu o dom a minha voz, o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você. Eu ganhei do Criador. Bonde do forró, é paixão demais. Deus criou pra cada um seu próprio dom, junto com cada talento uma unção. Dá-nos a força, as dança. Outros deu a inquietude do saber. De pedra fez um diamante, a prata o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro, e guardou a joia de maior valor, deu de presente pra esse humilde cantador. Fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus fez você pra mim, obra-prima de um artista. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar aí. Os amigos da Rádio Satélite FM de Piranhas, Goiás. Um abraço, meu amigo Jota Oliveira, todos da equipe da Satélite FM, nessa linda cidade de Piranhas, Goiás, onde o nosso programa tem uma audiência fantástica. Um beijo para minha querida divulgadora, né, a Sirlene, e todos os ouvintes. Inclusive, os CDs já chegaram. A Sirlene disse que já está divulgando aí na rádio. Muito obrigado, viu? Valeu, Jota Oliveira.

o dia clarear. Quero uma mulher comigo, seja moça ou coroa. Depois de uma garra a casa, a gente fica numa boa. Olê, olá, olá, olé. Tô arretado, tô querendo uma mulher. Olá, olé, olê, olá. No bailão do pai que quer até o dia clarear. Olê, olá, olá, olé. Muito bem, cantei pra vocês Bailão do Vai Quem Quer, boa pra dançar, né? Olha, dia 27 de julho estarei fazendo um show bacana em Vanderlei, Bahia. Um abraço os amigos da Vanderlei FM aí no Caldeirão Brother. Dia 28 estarei em Barreiras na casa de show Ingá. Um abraço DJ Carrapicho. Também dia 2 de agosto estarei em Taguatinga, Tocantins. Vai ser muito boa essa festa, Taguatinga, Tocantins. Estarei também em Tocantins, né? Dia 3 de agosto estaremos em Dianópolis, no Tocantins também, fazendo um show muito bacana, vai ser muito legal. Um abraço. Dia 10 de agosto estaremos em Sítio Novo, Estadão do Maranhão também, no Parque de Vaquejada Protásio José Marinho. Vai ser muito boa a festa, viu? Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã com mais uma edição, mais um programaço, muita música no seu rádio. Kaique e Cadu encerram o programa cantando Cabra Danado, com a minha participação. Cantam Kaique e Cadu. Tchau, Brasil! Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão tá pegando todas de montão. Onde ele chega? É notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado. Simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. E pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado. Aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o doçozão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.